nome é Projota. Esse momento é tão especial. Essa é pra ela, ó, pra ela, ó. Até o final. Por que cê tá falando ainda? Se pra você só digo sim. Sua mãe te fez assim, linda, te embrulhou e dedicou pra mim. Olha o sorriso do neguinho quando cê chega. Os cara olha e eu encaro, tipo, o que que cê quer com a minha nega? Cê disse que eu era tudo que cê sonhava. Meu olho brilhava em cada palavra que você falava. Logo de cara te prometi uma canção. Não me agradece o rap não, eu que agradeço pela inspiração. Cê tem seus ex, eu tenho minhas ex, que só duram uns meses. Somos colecionadores de decepção. É nossa vez, respeite minhas leis, respeite suas leis. Já era tranquilo, tamo junto e tá firmão. Não importa o que vão dizer, minha flor. O que importa é nós, um pão na chapa, um DVD e um cobertor pra acordar. Já vou sair pra trabalhar, deixa esse DVD pra lá e vem pra cá fazer amor. Sei que na hora de ir embora o dia fica frio. Redobro o quanto penso em ti, tentando compensar esse vazio de ruim em rua. Eu volto logo da sua pra mim e pergunto pra Deus, Senhor, por que ela não é minha vizinha? E ela morre de ciúme de mim, enfim. Eu também morro de ciúme dela e hoje ela vem me ver. Romântico eu posso ser, mas como o quarto vai tremer. Pra não queimar eu nem acendo vela. Menina, vem ser minha. Quanto tempo nós estamos assim? Tô contigo até o fim. Menina, vem ser minha. Quanto tempo nós estamos assim? Tô contigo até o fim. Até o final. Mas hoje eu só tenho 10 real e ela nem reclama. Jura que me tira da lama. Tudo que eu peço na vida é ser abençoado. Que cada ano sem você me traga mais 10 anos do seu lado. Cê vê como isso é diferente, tão diferente. Gostar de quem gosta da gente, logo se sente que isso vai dar certo. Com certeza já deu, só de ter te conhecido a minha vida já valeu. E só quem vive um negócio assim sabe. Porque eu digo sim, meu sentimento nem cabe dentro de mim, por isso que eu te escrevi essas rimas reais. Nosso romance agora vai ser trilha pra outros casais. Quanto tempo que eu vivi sem você, só vaguei sem saber, conhecendo novos ares. A minha vida teve início depois de te conhecer. Antes disso eram só preliminares. Que passe o tempo que se modifique em mares. Capaz se solidifique em todos os lares. Que após o carro à moda seja as astronaves. Mas que a nossa graça permaneça igual o programa do Chaves. Te quero em todos os sentidos imagináveis. Com todos os seus sentidos inigualáveis. Eu nem conheço amor inabaláveis, mas sou guerreiro e vou lutar pra que o nosso seja o primeiro. Menina, vem ser minha. Quanto tempo nós estamos assim? Sou contigo até o fim. Menina, vem ser minha. Quanto tempo nós estamos assim? Sou contigo até o fim. Entendeu, neguinha? Essa parada é muito séria, meu. Muito séria. Eu sei que pra você também é. Então, fica tranquila que eu vou, mas eu sempre volto pra você, entendeu? Sempre. Tá ligado que é nóis, tá bom? Ó, vamos até o final, tá?